na África, os indígenas que caçam macacos, eles usam um artifício bastante curioso. Eles pegam um saco de couro e enchem de arroz, que é a comida predileta dos macacos. E eles fazem a boca desse saco numa largura suficiente para que o macaco possa enfiar a mão pelo saco. E o saco fica amarrado numa árvore. E o macaco, então, atraído pelo cheiro do arroz, ele vai até aquele saco de couro e ele enfia a mão dentro do saquinho e ele pega o arroz lá dentro. E quando ele pega o arroz, ele fecha a mão. Quando ele fecha a mão e vai tirar para fora, ele não consegue, porque a mão fechada ficou maior do que a abertura do saco de couro, e ele fica com a mão presa. E ele começa a gritar, espernear, pular, e como o saco está amarrado na árvore, ele não consegue se livrar, e ele fica se debatendo, gritando. Aí vem o caçador e o captura com um laço. Ora, o macaco não tem raciocínio para pensar: se eu abrir a minha mão e largar o arroz, eu consigo tirar minha mão para fora. Mas o macaco não consegue raciocinar desse jeito, porque ele quer tirar para fora aquilo que está lá dentro. E por causa da sua ganância, da sua ambição, da sua falta de disposição de abrir a mão, ele acaba aprisionado, enjaulado e vendido muitas vezes para laboratórios onde fazem experiências e ele é dissecado. Talvez você diga: mas como um macaco é imbecil? E é verdade. Mas você sabia que muitas pessoas são como esses macacos? Eu vou te explicar essa ilustração. A árvore representa o mundo. O laço que amarra o saco representa a prisão deste mundo. O saco de couro com arroz dentro representa as tentações desta vida, o fascínio das riquezas, os prazeres do mundo, os prazeres da vida. E as pessoas não sabem, não raciocinam que este mundo é um laço, uma armadilha preparada por Satanás para aprisionar as vidas dos homens, as vidas das mulheres. E as pessoas colocam as mãos nas armadilhas de Satanás e não abrem a mão de jeito nenhum para se livrarem, porque acreditam que estão com algo muito valioso e assim são presas pelo diabo, são aprisionadas por Satanás. O perigo das riquezas foi ilustrado pelo Senhor Jesus quando contou a parábola do rico insensato. Que o rico, durante a vida toda, ele não era rico, mas ele perseguiu a riqueza, até que um dia a sua lavoura produziu demais e ele se tornou rico. E ele disse: ah, agora estou feliz, agora eu vou dizer para minha alma: alma, descansa, come, bebe, folga, porque tem bens para muitos anos. Ele achava que estava seguro e que aquela riqueza era a garantia de que amanhã nada lhe faltaria. Mas naquela mesma noite Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Senhor Jesus disse: assim acontece com aqueles que são ricos consigo mesmos, mas se esquecem de serem ricos para com Deus. Você precisa abrir a mão, precisa abrir a mão. Você sabia que dando você recebe? Veja o que diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Meu querido, minha querida, abre a tua mão. Não fica apegado com as coisas do mundo, mas abre a tua mão. Dai e dar-se-vos-á. E saiba que não adianta nada você possuir o mundo inteiro e perder a sua salvação. Lembre-se, há um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, e Ele te dá todas as coisas. E o que eu acabei de ler diz que Deus nos dá abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, usufruirmos. E não tem falta alguma aqueles que confiam em Deus. Não aqueles que colocam a sua confiança na incerteza das riquezas, do status, da fama, do mundo, da glória, mas que colocam a sua esperança naquele que é todo poderoso, naquele que pode não apenas te dar uma vida abundante aqui na terra, mas principalmente em Deus, que pode garantir para você uma vida eterna, gloriosa, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.